Trabalho da Polícia Rodoviária Federal de atenção aos veículos que passam do Brasil para o Paraguai resultou em mais uma recuperação de carro roubado. Foi por volta de 22 horas e 50 minutos de sexta-feira, quando em frente ao posto da PRF, no quilômetro 730, mais precisamente na cabeceira da Ponte Internacional da Amizade, um paraguaio de 27 anos acabou preso. Segundo informações repassadas pela equipe da PRF, a observação era de rotina. O escorte aproximou-se da cabeceira da ponte e seu condutor despertou a atenção dos policiais. Ao fazer a checagem do veículo, descobriu-se que o mesmo havia sido roubado no dia 27 de janeiro de 2000, na capital paulista. O indivíduo portava documentos paraguaios e disse ter comprado o automóvel em uma concessionária naquele país. Mas como o chassi apresentava indícios de queixa no Brasil, o homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil para ser autuado em flagrante pelo crime de receptação. O escorte encontra-se à disposição do legítimo proprietário. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.